andrecedesmoral.com.br. Mais um dia normal por aqui, de novo acordei e não te vi. Aonde é que você foi parar? Será que um dia eu vou te encontrar? Mas tirando isso eu tô normal, também não vou dizer que tô legal. Aos poucos eu vou me recuperando, nos 10% eu já tô chegando. 10% do garçom que eu pago toda noite, tô bebendo a noite inteira pra tentar te esquecer. Quando saio do trabalho é impossível não lembrar, lembro de você ligando, pedindo pra eu te encontrar. Se eu não beijo outras bocas, coração que é culpado. Já pensei em te ligar, mas apaguei seu contato. Ainda lembro de nós dois, tudo que a gente viveu. Perdoa eu e aceita eu de volta no seu coração. Uou, uou, uou. Chegando, 10% do garçom que eu pago toda noite. Tô bebendo a noite inteira pra tentar te esquecer. Quando saio do trabalho é impossível não lembrar, lembro de você ligando, pedindo pra eu te encontrar. Se eu não beijo outras bocas, coração que é culpado. Já pensei em te ligar, mas apaguei seu contato. Ainda lembro de nós dois, tudo que a gente viveu. 10% do seu coração que eu pago toda noite, tô bebendo a noite inteira pra tentar te esquecer. Quando saio do trabalho é impossível não lembrar, lembro de você ligando, pedindo pra eu te encontrar. Se eu não vejo outras bocas, coração que é culpado. Já pensei em te ligar, mas apaguei seu contato. Ainda lembro de nós dois, tudo que a gente viveu. Perdoa eu e aceita eu de volta no seu coração. Uou, uou, uou, uou, uou. Uou, uou, uou, uou, uou, uou. André Cedês, o mural de Ipicoara. Perdoa eu e aceita eu de volta no seu coração.